N4, DJ Rafa na produção, boicote, boicote, boicote, boicote, outra versão, Irmandade Negra. Eu estou suspenso no ar por uma força desconhecida, um poder descomunal que você nunca viu na vida. Explícita, extra mega mente criativa, que vem e descarrilha tipo locomotiva e motiva a correr bem além do que se vê. Atropela inútil, muito papo, pouco assunto, súbito, como aquele mal que infecta Adão sem Eva, esse tipo aqui impere e vegeta naquela condição ridícula, contando sempre ladainho que ficou na ventania, critica contra aquela ideia inovativa. Então me diz em que estado se encontra um parasita na bota, atrás de Bob, Super Lock. Nada contra o Chan, diz que é punk, se comove com filme de amor, por favor, sem rancor. Hoje em dia é o terror, rebolou e não sambou. O som é a proposta, cada um tem uma história. Inveja é o tema, irmandade imune a esta doença. Frequência que a panela não persegue. Fora o boicote, vida longa, nova espécie. Rappers, não importa o que você faça, tem sempre alguém que vem, critica, passa a faca, a jornada tem que ser levada até o fim. Nada para o talento, sempre foi assim. Boicote, isto existe pra fortalecer. Boicote, tudo que está dentro de você. Boicote, amigo, isto nunca vai mudar, porque eu tô na fé, parceiro, prossigo sem medo. Conspiração traz reação do mais antigo inimigo. As portas se fecham, eu me sinto perseguido. Travam guerras e batalhas, qual é o melhor estilo? Ser original para muitos é um desafio, aonde eu permaneço vivo. Sou contra o extermínio, mas os comédias que se cuidem, isto é apenas um aviso. Seres indiferentes que eu não sei qual é o nome, a indústria promove, se multiplicam os clones. Enquanto eu escrevo, exercito minha mente. Na mídia não tem espaço pra rimas inteligentes. Meu subconsciente analisa e dá um toque. Quem vive da moda vai morrer de overdose. Sinta a metamorfose. Jogo os locks, multifaces do hip hop. Eu desejo boa sorte. Eu mantenho minha raiz e continuo muito forte. No mundo real, quem se ilude só se fode. Então foda-se a escória, um mundo de derrota. A irmandade é nossa vez, eu faço minha história. Rappers, não importa o que você faça, tem sempre alguém que vem, critica, passa a faca, a jornada tem que ser levada até o fim. Nada para o talento, sempre foi assim. Boicote, isto existe pra fortalecer. Boicote, tudo que está dentro de você. Boicote, amigo, isto nunca vai mudar, porque armadilha tem um monte à minha espera. Velha escola, nova escola, pra mim isso não importa. Respeitando o outro, rap é pau pra toda obra. Escreveu, não leu, analfabeto, pau com meu. Supremacia irracional na escrita, fudeu. Conteúdo vazio para agradar quem está na moda. Eu acho isso foda, rap fashion me incomoda. Uma cabeça pensante não se enquadra no momento. Comércio musical extremo é um fundamento. Tipo mutante, vira monstro para agradar. Segure a minha jaqueta, pois agora eu vou cantar. Puxa saco, eu repugno e desprezo. Por mais que a gente fuja, o infeliz tá sempre perto. Versatilidade não trai os seus princípios. Musicalidade tem que ter desde o início. Boicotar uma cultura que traz conhecimento. Alguém nessa história não está tendo o bom senso. Será que a diversão não tem que ter mais conteúdo? Ideia doutrinada e o pasto é só pra burro. É mundão, escancarado, sem poder. Se entendeu o que eu disse, passou pela peneira. Rappers, não importa o que você faça, tem sempre alguém que vem, critica, passa a faca, a jornada tem que ser levada até o fim. Nada para o talento, sempre foi assim. Boicote, isto existe pra fortalecer. Boicote, tudo que está dentro de você. Boicote, amigo, isto nunca vai mudar, porque mas o meu time não hesita, aqui não treme. Irmandade Negra. Mas o meu time não hesita, aqui não treme. Irmandade Negra. Mas o meu time não hesita, aqui não treme. Irmandade Negra. Mas o meu time não hesita,